cenas e várias recordações, várias folhas amassadas ao lado do meu colchão. Lembro do tempo ruim, sim, já faz algum tempo que eu dou graças a Deus que esse tempo não volta não. Uma noite sem luar e a chuva caía e a caneta me chamava muito mais que a correria. Não sabia se o tempo passava assim tão depressa ou se minha inspiração que transformava a noite em dia. Já era 6 da matina, na rua eu me encontro e o sono nos busão me fazendo perder o ponto. Atrasado outra vez, isso não vai dar certo e pro patrão não manda embora. Era melhor ficar esperto, ali não era o meu lugar. Não me sentia bem-vindo e eu duvido que você não viveu algo parecido. Eles falavam a mesma coisa, só assunto repetido. Eu me identificava muito mais com meus fones de ouvido. Então para pensar, para pra pensar. E se não satisfazer, vai tá fazer melhor. Sem história pra contar, o tempo é a nossa história. A minha história vai ficar se eu fizer o meu melhor. Então para pensar no que a gente para fez. Pra pensar. Se não satisfazer, vai fazer melhor. Vai fazer melhor. Sem história então pra contar, o tempo pra perder. A sua história vai ficar se você fizer o melhor. Essa é a nossa Desde hora. Pequeno eu aprendi a observar. Quem muito fala, pouco faz, então nem vou falar. Porque dizer que vai fazer, todo mundo diz. Mas você vai ver a diferença se eu puder mostrar. Na minha infância, dos moleques sonhavam com uma bike. Eu, pra contrariar, ganhei um violão. Aprendi a tocar um pouco antes de pegar no mic. Mas com o mic eu aprendi como tocar um coração. Como fazer revolução. Fazer mais por nós, pra mostrar pra cada irmão que não estamos sós. Vi minha arte se tornar uma pedra no sapato pra cada verme arrombado que tentou calar minha voz. Hoje eu sou o problema, sim, não tô sozinho. O sistema vai encontrar algumas pedras no caminho. De verdade, ainda tem vários que querem grana, mas tem vários como eu que lutam pela igualdade. Sem lutar pela metade, lutar pela verdade. Sem medo de viver o sonho ou morrer um covarde. Então faz o que tiver de ser, mas faz agora, porque um minuto a mais já pode ser muito tarde. Então para pensar no que a gente fez. E se não satisfazer, vai fazer melhor. Sem história pra contar ou tempo pra perder. A nossa história vai ficar se fizer o melhor. Então para pensar. Olha pra sua vida agora, tá ligado? Se não satisfazer, vai para pra ver melhor. O que é que você tem pra sem ter história pra contar, e o que você tem agora. E vai correr atrás do que você quer, tá ligado? Então para pensar. A gente nasceu pra ser muito mais que pagamento em folha. Então corre atrás do seu sonho, tá ligado? Porque é isso que você vai levar depois que a sua vida acabar aqui, tá ligado?